Coro e orquestras do Teatro Scala de Milão, sob a direção de Claudio Abbado, interpretaram Gloria all'Egitto da ópera Aida, de Giuseppe Verdi. E agora voltamos para o barroco de Johann Sebastian Bach, com Ária das Variações Goldberg, BWV 988, com a Nova Orquestra de Cordas da Europa, dirigida por Dmitri Sitkovetsky. A Nova Orquestra de Cordas da Europa, dirigida por Dmitri Sitkovetsky, interpretou de Bach a ária das Variações Goldberg, BWV 988. Agora, Variações Sinfônicas de César Franck, com Walter Gieseking ao piano, acompanhado pela Orquestra Filarmônica de Berlim. Quem rege é Herbert von Karajan. Thank you. na interpretação de Walter Gieseking, acompanhado pela Orquestra Filarmônica de Berlim, dirigida por Herbert von Karajan, ouvimos variações sinfônicas de César Franck. E agora vamos ouvir a abertura A Grande Páscoa Russa, de Rimsky-Korsakov, na interpretação da Orquestra Filarmonia, dirigida por Evgeny Svetlanov. Thank you.

Orquestra Filarmonia, dirigida por Evgeny Svetlanov, interpretou a abertura A Grande Páscoa Russa de Rimsky-Korsakov. E agora de Beethoven, Mar Calmo e Viagem Próspera, Opus 112, com membros do coro da Ópera do Estado de Viena e a Orquestra Filarmônica de Viena, dirigidos por Claudio Abbado. Membros do coro da Ópera do Estado de Viena, juntamente com a Orquestra Filarmônica de Viena, sob a regência de Claudio Abbado, interpretaram o Mar, Calma e Viagem Próspera, op. 112 de Beethoven. E para encerrar, Minueto de Boccherini, com a Orquestra de Câmara Franciscana de Budapeste, dirigida por János Rolla. Thank you. A Orquestra de Câmara Franz Liszt de Budapeste, dirigida por Janos Rolla, interpretou de Luigi Boccherini, Minueto. Encerrando o programa e desejando a você, caro ouvinte, um belíssimo dia. Desperte com os clássicos. Apresentação, maestro Walter Lourenção. Seleção musical e produção, Ralf Schwarz. Apoio de produção, Bela Pulfer. Realização Cultura FM de São Paulo. Fundação Padre Anchieta. A seguir, Quatro Estações. Ciranda, a música brasileira de concerto, suas obras e sua história em registros selecionados. Ciranda, aos sábados, 10 horas da manhã. Agora na Cultura FM, a celebração do dia por Ciro Del Nero. Foi numa cervejaria que tudo começou, e começou com um disparo de revólver. A cervejaria chamava-se Adega Popular da Cerveja, em Munique. E o tiro dado para o ar, quem disparou foi Adolf Hitler. Era o primeiro passo do Partido Nazista para tomar o poder na Alemanha. O tiro de revólver era para assinalar que então começava naquela noite a Revolução Nacional. E começava mesmo. Mas não foi o que aconteceu imediatamente, pois nos dias seguintes, quando os revolucionários tentaram passar das palavras para a ação, todos os líderes nazistas foram encarcerados, com exceção de Rudolf Hess e Hermann Göring, que conseguiram fugir, tendo o partido sido dissolvido. Isto em 1923, neste dia 8 de novembro. A celebração do dia, por Ciro Del Nero, Cultura FM de São Paulo. Neste domingo, 11 da manhã, estreia... É um teatro precioso, louvável na sociedade daquela época, né? Teatro Cultura Artística, o instante e a memória. Quando você fala teatro de cultura artística, todo mundo sabe a importância que tem essa sociedade musical e o prédio que eles conservam há tantos anos. O contato do artista com o público era uma coisa muito fácil, muito, né, acontecia. A música, a cena e as histórias do Cultura numa série em 4 programas. Você se lembra principalmente da emoção de que você foi tomado naquele momento. Isso é para sempre. Teatro Cultura Artística, o instante e a memória. Domingo, 11 da manhã, pela Cultura FM. 8 horas, 3 minutos. Rádio Cultura FM, 103,3. Emissora da Fundação Padre Anchieta. www.culturafm.com.br.